fado, verdade, emoção, comoção. O corpo é o cálice da alma, a boca, o verso sobre o mar, as mãos, a melodia, comoção do coração sobre a beleza do céu. E o meu cansaço sobre a dor, comoção da relação com um destino. Que fazer se não confiar pela intenção da minha raiz? A plateia da minha alma é a flor, o vento, a árvore, a gaivota. De cada vez que me emocionar, eu inventarei coisas novas. E de cada vez que inventar coisas novas, a alma sir-me-á pela voz. Fado é verdade, nada mais. Olá, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Para jeito de introdução à conversa que teremos esta semana, mais uma conversa com mais um autor e uma vez mais aqui também uma estreia na Boa Nova e também com o seu álbum de estreia. A jeito de introdução dizia eu há pouco, vamos dizer que para o fado nasce-se para o fado. Lemos isto algures, não sabemos bem de que autor, mas vamos perceber, para já, com uma das novas vozes do fado, de que já era conhecido, já tinha falado aqui também na Boa Nova, Cuca Roseta, lança o seu álbum de estreia, um álbum que tem várias vicissitudes, já vamos falar sobre ele, e vamos perceber se ela concorda, antes de mais, de que se nasce para o fado. Foi assim consigo, Cuca. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Obrigada. Eu acho que sim. Eu acho que se nasce para ter uma paixão por querer interpretar poesia e de modo a que as emoções cheguem aos outros, sem dúvida. E o fado é isso. Quando é que percebeu que tinha nascido para o fado? O que é que me marcou para dizer assim, esta é a via que eu quero seguir? Eu percebi muito tarde, digo tarde de quem canta profissionalmente há 6 anos. Se vamos dizer assim, percebeu tarde, mas já tinha despertado para a música bem antes. Exatamente, eu sempre cantei fado durante estes 6 anos. Uhum. Eu estive a estudar psicologia, estive a estudar uma pós-graduação em marketing e sempre cantei ao mesmo tempo. Mas não tinha essa ideia de ter nascido para... simplesmente cantava porque adorava, era um meu momento de paragem do dia em que eu gozava o meu momento de paixão por aquilo que eu mais gostava de fazer. Isso só aconteceu agora, depois de gravar o primeiro disco e de gravar com o Gustavo Santaolalla. Uhum. Que eu acho que cada vez que as coisas vão crescendo, eu penso que nasci para isto e que sou feita para isto. Passando as minhas noites, donzela do sol a pino, miúda a pedir açoites, mulher do meu desatino, menina das amoreiras, peixeira da beira-mar, todas são namoradeiras. Boa namorar, ai Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brandos como beijos na maré a tua boca de morangos vendida no cais sobre a primeira mostra o peito, a segunda a roupa branca, a terceira sem defeito, a quarta rebola anca. Há Lisboa em todas elas, a mostrar em cada uma as rendinhas amarelas do seu saiote de espuma. Ai Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brandos como beijos na maré a tua boca de morangos vendida no cais de afagar com dedos brandos como beijos na maré a boca de morangos vendida no cais do Dré. há pouco falava em álbuns com vicissitudes, e esta era uma vicissitude que nós estávamos longe, que ia ser um argentino, ainda que saibamos até as próprias ligações que tem o fado com o tango, né? Tão tipicamente bem argentino. Aliás, lá, há pouco tempo descobrimos isso no álbum da Cristina Branco, né? Não há só tangos em Paris. Estávamos longe de que fosse o Santaolalla, porque está o Santaolalla, para os mais distraídos, é uma pessoa que já ganhou 2 Oscars com melhor banda sonora, por acaso um jogo que Brokeback Mountain e creio que para o Babel, se não me engano. Sim, sim. E como é que ele vem a Portugal e descobrir uma voz? E ser decisivo para que essa voz venha a gravar um disco? Ele trabalha no cinema, trabalha como produtor, já trabalhou com vários tipos de música, inclusive a música indiana, a música chinesa, para além de ter a sua própria banda, que é o Esbarro Fondo Tank Club, e viajam pelo mundo inteiro, ele realmente tem várias coisas. E ele, claro, é um argentino e tem o tango dentro dele, por isso eu acho que há uma predisposição maior para o fado, como para o flamenco, ou para as músicas de raiz de uma cidade, como são estas três músicas urbanas. Exatamente. Ele vem a Portugal procurar ouvir a Argentina Santos, que ele adorava, e acaba por ir parar ao Clube Fado, porque a Argentina não estava na Casa de Fados naquela noite, e estava eu a cantar nessa noite, e ele ouviu-me, e foi logo, ele ouviu-me a primeira vez e disse-me logo que trabalhava em música, que trabalhava com os maiores músicos do mundo e que a minha música eu tinha tocado muito e que queria trabalhar comigo. Paremos nesse momento. Qual é a sensação de uma pessoa que está, enfim, no fado? Eu ia dizer que por carolice, não é? Ainda sem perceber bem se será esta a sua vida futuro, que chega uma pessoa ao pé de si, se calhar por uma altura até podia ter dado-se o caso de não reconhecer, não é? Ou até não perceber bem quem era a pessoa, não é? Qual é o sentimento de uma pessoa que, depois meditando, diz, o que é que se passa aqui, não é? Pois, eu realmente não o reconheci. Não o reconheci, e mesmo quando a pianista que faz parte da banda deles disse, não sabes quem é, o Gustavo Santaolalla, quando ouviu o nome, eu também não sabia. O Gustavo não é, em Portugal não há muita gente que conheça o Gustavo. Sim, não é o nome do mainstream, não é propriamente a Lady Gaga, não é? É, exatamente, não chega aqui, lá em Los Angeles, toda a gente o conhece, obviamente, porque é a cidade onde se passa tudo no cinema, e ele é, agora aqui realmente não, e eu fiquei, primeiro fiquei a agir, porque houve quase um caso de paixão musical da minha parte e da dele. Ele gostou muito de me ouvir e eu adorei as palavras que ele me disse, e depois quando vim a descobrir realmente mais tarde que era, disse logo que queria trabalhar com ele, e quando vim a descobrir que era o Gustavo Santaolalla, foi uma surpresa enorme, porque consigo levar a nossa música do nosso país mais longe, quer dizer, posso levá-la por todo o mundo, não é? Tirar dentro do peito a emoção, a lúcida verdade, o sentimento, e ser depois de vir do coração um punhado de cinza esparso ao vento, sonhar um verso de alto pensamento e puro como um ritmo de oração, e ser depois de vir do coração o pó, o nada, o sonho. Perdidas, vendavais dispersos, com que eu iludo os outros, com que minto. Quem me der encontrar o verso puro, o verso altivo, forte, estranho e duro, que dissesse a chorar isto que sinto. Thank you. Resisto a perguntar-lhe, de onde o nome Cuca Roseta? O nome Cuca Roseta é realmente o meu nome verdadeiro. Exato, mas pergunta, porque não é propriamente nome português, não é? É, exatamente, mas é mesmo o meu nome. Eu tenho quatro irmãs, que é a Ana, a Inês e a Rita, e o Miguel, aliás, tenho três irmãs e um irmão, mas tenho três irmãs para cima, eu sou a quarta, e quando nasci, na verdade, não tive logo o nome, e a minha irmã chamou-me Cuca, e os meus pais chamaram-se e ficaram a chamar-me Cuca, depois acabaram por me registar como Isabel, mas nunca ninguém me chamou Isabel em minha casa, nem nos meus pais, nem ninguém lá nenhum, só mesmo na faculdade, os professores, e por isso esse é realmente o meu verdadeiro nome, é Cuca e Roseta é o apelido. Dos meus pais. Tirar esta dúvida que era nossa, provavelmente de alguém que esteja ouvindo em casa. O seu nome não nos passou de estranho, já há algum tempo que ouvimos falar em si. E a primeira vez, tenho que ser sincero, foi quando da visita de Bento XVI, em que para mim foi uma novidade ver a sua voz na altura a dar as boas-vindas aos fiéis, no tema Ave Maria Fadista, não é? Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina, oração tão pequenina, de uma beleza elevada, oração tão pequenina, de uma elevada. Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso filho um dia num palheiro humilde e tosco, entre as mulheres bendita. Rogai por nós. depois, mais tarde, venho a ver o filme Fados, do Carlos Saura. Sim, sim. Onde participa. Oh, rua do Capelão, junca de Rosmaninho. Oh, rua do Junca de Rosmaninho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Sabendo que há estas vicissitudes todas, desde a criação do álbum, a pessoa que fica, dá o pontapé de impulso e logo a pessoa que é, podemos dizer assim, se não houvesse esse momento e essa ligação, teríamos a Fadista na mesma e se calhar como edição do autor daqui a mais algum tempo? Se não houvesse essa ligação... O Santa Lala, sim. O Santa Lala, a ideia depois de gravar um disco. Se isso não acontecesse, iríamos ter a perseverança de que iríamos ter a sua voz num disco mais tarde, provavelmente, mas será com a edição do autor. Eu não sei. Eu acho que foi quase o destino que me berrou ao ouvir dizer é por aqui. Porque eu achava que aquilo de cantar fado era o meu momento mais mágico. Era o meu momento de... Eu realmente sou apaixonada por aquela música e tenho um prazer enorme a cantá-la e naquele momento. E eu acho que se não fosse... Eu tive muitas propostas que me foram aparecendo e que eu disse que não queria, porque eu não sentia que as pessoas que me faziam uma proposta que estavam realmente ligadas a este sentimento e à minha forma de o interpretar, e com o Gustavo foi diferente. Se não fosse o Gustavo, realmente eu não teria uma pessoa, ou pelo menos as palavras que o Gustavo me disse. Eu acho que eu teria continuado a achar que o fado era o meu momento e não o valo para o mundo, a não ser que aparecesse outra pessoa qualquer, uhum. Que viesse com o mesmo sentimento, com a mesma paixão pela minha forma de interpretar o fado. Tinha que ser alguma coisa forte que me dissesse, anda por aqui. Foi isso que aconteceu e foi a partir daí que eu percebi que podia fazer esse momento de paixão, que era um momento pequenino ou em cada dia, numa vida muito ocupada, podia ser a minha vida, podia passá-lo para todo o dia e para toda a vida. É um homem que Deus fez, é um homem português, de acidez e de mistério, olhos negros, fina tez, pulso forte, aridez, olhar grosso, cara sério, corajoso, vigoroso, poderoso, rigoroso, virtuoso, é blasfemo, mas também espirituoso, caloroso, talentoso, é vádio, ele é boêmio, saudosista, idealista, é queixoso, pessimista, derrotista, é artista, e não há quem resista, é charmoso, intimista, um purista, fatalista, este homem sem igual, especial, meu imoral, é destino que Deus fez o meu fado fatal, de cantar o Portugal e amar um português. Este homem sem igual, especial, meu imoral, é destino que Deus fez o meu fado fatal, de cantar o Portugal e amar um português. Fez o meu fado fatal, de cantar o Portugal e amar um português. A predisposição para o fado, vamos ver se conseguimos descobrir. Primeiro, dizer que andou pelos Salesianos, não é? E que lá conheceu o Tiago Tencourt e veio a juntar-se a ele no Estoranja. Uhum. De que participou ainda nos Esquiços. Sim. Pronto. Depois saiu do Estoranja. E ao que dizem, e isso vamos confirmar, participou num concurso de fadistas e até por brincadeira. Exatamente. Vemos por aqui que há aqui um conjunto de circunstâncias que levaram ao fado. Mas leva assim, a ideia do fado saiu de casa, ou seja, havia alguém na família com essa ligação ou que ouvisse fado ou que o estimulasse a ouvir? Não havia, nunca se ouviu. A minha casa só se ouvia música clássica, uhum. Ópera, piano. Os meus pais, é essa música que ouvem e nós ficámos habituados a ouvir desde miúdos. Depois, na minha adolescência, obviamente, no liceu, eu ouvia música comercial e acabava por não tive acesso. Não é que eu não gostasse do fado, eu simplesmente não conhecia essa música, que só venho a conhecer aos 18 anos, quando vou ao clube de fado também, uhum. por graça, ouvir o fado ao vivo. O fado de Mário Pacheco. Agora, exatamente. Se utilizar as pessoas com as palavras e com os nomes. Exatamente. Mário Pacheco, que vai participar aqui neste disco, no Guitarra Portuguesa. O Mário Pacheco, exatamente. Uhum. E a ouvir a Ana Sofia Varela, já agora, uhum. Foi a primeira entrevista que eu ouvi, que gostava muito. De repente vou, começo a ouvir, foi logo uma paixão enorme por aquela música, quer dizer, eu passei a ir várias vezes ao fado, nunca mais deixei de ir ao fado, mas eu estava a estudar na altura e ainda era muito miúda e não pensava de todo que queria ser uma fadista. Aquilo para mim era um momento maravilhoso, eu ficava ali de boca aberta, aliás, eu olhava para a Ana Sofia Varela e olhava para aqueles artistas do clube fado e pensava, uau! Uhum. Para mim aquilo era, nunca na minha vida vou poder, quem me dera, estar aqui a cantar algum dia, para mim, só que isso para mim era uma coisa quase impossível. E foi acontecendo tudo, é muito giro, por isso é que eu acho que o fado foi tanto. Estamos aqui a recuar, sensivelmente, 10 anos, é isso? Estamos aqui a recuar exatamente 10 anos. 10 anos numa altura que havia aqui uma emergência de novos fadistas, novas vozes também, portanto, e que hoje estão aqui a vingar. E foi importante também que o fado estivesse, e vou usar aqui um termo, democratizado, ou seja, passou a ser mais comungado por todas as pessoas e por mais jovens, tendo em conta que havia novas vozes, novas maneiras de cantar o fado e que com isso cativou um outro público. E por aí também terá cativado a Cuca. Sim, não, porque os únicos fadistas que eu ouço, os que eu mais gosto é a Amália Rodrigues, que não é jovem, a Lucila do Carmo, e o Camané. A única nova que eu gosto muito e que ouço sempre, tenho todos os discos, é a Ana Moura. Claro que digo em discos, porque quem anda no fado ouve os fadistas todos. Nós somos todos quatro irmãos, andamos todos nas mesmas casas de fado e eu tenho a possibilidade de ouvir todos ao vivo, não é? Joana Amendoeira, os novos, a Mariana Bobone, a Ana Sofia Varela, o Pedro Motinho, o Hélder Motinho, por aí além, quer dizer, a Carminho, que é uma fadista incrível, e no fundo esses todos são novos e uma pessoa vai ouvindo, mas não foi propriamente os novos que me influenciaram. A minha grande influência e no fado e é a Amália Rodrigues, para mim é top, quer dizer, não há nada igual ao que ela fez e a extraordinária pessoa que eu acho que ela era, como artista, como pessoa e como fadista, como quem interpreta uma música de sentimentos. Já a vimos cantar na televisão, e se não me engano, com o João Braga. Sim. Sim, o João é quase um pai. Digo, é um amigo, é um grande amigo. É, para mim foi o meu primeiro professor, quer dizer, sem dúvida, foi com ele que eu dei um salto. Primeiro, para ser conhecida, mas mais do que tudo isso, um salto na aprendizagem, em maneira de declamar, aprender o que é o fado, na verdade. O fado não é só cantar, o fado é muita coisa. É declamação de poesia, é declamação de experiência de vida, é saber colocar a voz, saber seguir a música. Tudo isso eu aprendi com o João. Ele é um meu grande exemplo, mas vivo, quer dizer. A Amália nunca conheci e nunca pude ouvir. Mi seno que tu mano ya desea, después un pie tuyo sobre mi pie, de pronto el rosar de una rodilla y el vientre más allá de la marea. Es la curva del hombro que no acaba, la mano que con fuerza ya se impone, se inscribe en la espalda que propone un beso, una caricia que no para. Los cuerpos ruedan y la piel se enciende, la boca exige, quiere más sal y espuma. Y ya no quedan gestos que nos inventen, ni audacias sin probar cómo se sienten. Thank you. sobre el tuyo. Tu mano reposa en mi seno. Mi pie ya descansa sobre el tuyo. Ao que julgamos saber, o disco foi gravado em 3 dias. Foi namorado muito tempo, mas a gravação decorreu em 3 dias. Como é que foi possível? É verdade. Como é que... As coisas que chegam ao livro do hospital, não é? É verdade. Como é que foi possível? O próprio Gustavo e todas as pessoas que sabem disso, que trabalham na música, dizem-me como é que é possível, porque todos os artistas normalmente gravam os discos em 2 meses. E têm a sorte de poderem se ouvir e poderem repetir se não gostaram daquela palavra ou da outra. Eu não tive isso e eu acho que, por um lado, foi ótimo, porque, no fundo, tudo no disco é muito verdadeiro e isso também obriga a uma verdade. Não houve tempo para fazer 1000 takes para uma música. Aquilo, nós tínhamos 3 dias, o Gustavo estava a gravar o filme Beautiful, que saiu agora em Barcelona, e disse: Cuca, tenho 3 dias para passar em Portugal antes de ir para Los Angeles e vai ser nestes 3 dias que vamos gravar, porque já passou o tempo que passou e tem que ser. E assim foi, ele veio, tivemos uma energia fantástica, embora fosse muito esgotante, porque estive em pé a cantar durante 3 dias sem me sentar e com toda a emoção possível, porque só tinha aqueles 3 dias, mas ficou e eu adoro, eu acho que houve uma magia naquele momento e acho que ficou, essa magia ficou no disco, eu gosto muito do trabalho. Ficou marcado e datado. Seus olhos branco e calmo, rascunho pintura, quem és tu afinal? Destino ou ventura, quem és tu afinal? Destino, ventura, de mãos em vão no dedo. Devagar és meu ao abraçar-te. Para quem é aqui estreante da Boa Nova, temos três desafios. Vamos começar o primeiro. Imagine que vem ao livro do hospital. Se calhar não sabe onde fica, provavelmente. Portanto, teria que confiar no GPS para não se perder. Enfim, vá-se orientando em direção à Serra da Estrela. Imagina que, e agora é até era fácil, porque a serra está lindíssima, coberta de neve, portanto, seria muito fácil chegar cá. Então, imagine que vem aqui ao livro do hospital fazer um concerto. E que lhe dizia assim, Cuca pode escolher consigo duas pessoas para virem. Ou duas bandas. Quem é que traria? Duas bandas portuguesas? Sim, sim, portuguesas. Depois já levamos o desafio mais à frente, já falar dos nomes. Levava Ana Moura. Ana Moura já cá esteve por duas vezes. Que gosto muito. Uhum. Leva-me aos fados, onde eu sossego. Leva-me aos fados que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Eu levava uma coisa diferente, eu levava o Pedro Brunhosa. Pedro Brunhosa, também cá esteve no ano passado. Portanto, estamos aqui bem e as pessoas já estiveram aqui também nos destaques aqui no Caso Fazem Caso. Vou ser o rei do barro alto. Vou ser o rei do bairro alto. Vou dar o salto. Vou ser o rei do bairro alto. Vou dar o salto. Vou ser o rei do bairro alto. Agora, assim, o desafio é este. Imagino que vem alguém da cena internacional e querem que a Corrizeta faça a primeira parte do espetáculo. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Ai, eu faria do Michael Bublé. Vamos aqui àquilo que dizem que é o mais complicado. Vai haver um disco de tributo a uma banda portuguesa, uma banda ou autor, e querem que a Cuca faça uma versão de um tema para esse tributo. Em que tributo gostaria de participar? Já agora, com que tema seria esse? Ah, isso é difícil. E tem vantagem que o avisei antes. Seria ao Rui Veloso. Com a música Meu Primeiro Beijo. Meu Primeiro Beijo. Muito bem. Está esclarecido e afinal não foi tão difícil quanto isso. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Que é aquilo que nos separa. Aqui agora uma fase ainda que temos que explorar, que é a Cuca a escrever. Tem aqui, pelo menos que se bem reparei, o homem português e nos seus braços. É fácil para si a escrita, até para depois ser musicada e ser cantada por si? É mais do que fácil, é... O imperativo. É a minha verdade, eu acho. Uhum. É a minha verdade, o fado é isso. O fado é agarrar numas palavras e sair-nos do corpo e da vida e da nossa experiência e das nossas emoções. E quando se escreve, para poder cantar, quando se escreve as nossas vivências, com a nossa mão. E quando se faz uma música, há uma música no álbum que é minha também, música e letra, ao piano, com as emoções também, eu acho que sai muito mais verdade do que qualquer verdade que eu faço possa ter quando se escolhe uma poesia, porque por mais bonita que seja, por mais que nos diga alguma coisa, não é das nossas veias, não é totalmente nossa. E isso é uma coisa que me deu muito gozo, embora eu ache que quando a Amália trouxe Fado ligado à poesia erudita, trouxe uma mais-valia enorme para o Fado. Por isso fiz questão que houvesse músicas feitas por mim, para ter essa verdade, mas também músicas fados em que eu escolhia poemas como Poemas Panca, que é a minha preferida, ter um poema da Amália Rodrigues, que também é extraordinária, ter Rosa Lobato de Faria e ter Vinícius de Moraes. Uhum. E depois originais ainda do Mário Pacheco, que acompanha aqui na guitarra. Exatamente. E está na altura de apresentar os restantes músicos que estão aqui neste álbum. Pedro Pinhal, na viola, que é um viola que fantástico, que realmente encaixou muito bem no projeto. E o Rodrigo Serrão, no contrabaixo, também. Os teus braços cresceram os meus dedos, da tua boca o pecado mais cruel. Os teus ombros planearam meus cabelos, na minha pele, restos da tua pele. Da tua boca se embriagou a minha boca, e o teu silêncio inventou a minha prece. Dos teus sentidos a poesia anda louca, pela tua boca minha boca se emudece. Os teus olhos abrigaram meus receios, o teu outono derramou o meu perfume, o teu desenho enfeitiçou meus desejos, o teu corpo incendiou o meu lume. Do teu nome Deus criou destino, o teu amor encontrou-me, serei sempre tua, em teus braços meu regaço. Fez-me um fado alexandrino, que acabou por não entrar, que vamos ter que usar, que é uma pena, mas houve um problema, porque o fado era tocado ao piano, Era uma coisa diferente. E acabou por não entrar. Significa que podemos ter aqui uma segunda edição, se calhar com alguns extras. Exatamente. Então já estamos pré-anunciar. Ainda isto está a sair, já estamos a pré-anunciar uma possibilidade de uma segunda edição. Sim, talvez. Vamos ver. Vamos fazer então aqui esta ideia. Para quem vai ao YouTube e fazer até a busca Cuca Roseta, o que é fácil, porque não há assim tantos quanto isso, tem, vê-se em casas de fados, enfim, a cantar, e vários trabalhos que as pessoas podem associar à sua imagem, como uma pessoa nova, pronto. Acho importante cultivar também a imagem para além da música, até para associar bem quem é a pessoa que está a cantar? Acho que sim, embora eu acho que o fado... Eu acho que a imagem no fado é uma mais-valia. Uhum. Não acho que a importância deve estar na imagem. É por isso que a minha capa, por exemplo, eu fiz questão que não saísse a minha cara. Eu acho que não é isso que o fado deve chamar a atenção. O fado é uma coisa emocional, interior, e é isso que importa. Depois, a imagem, obviamente, que é uma mais-valia e como a própria pessoa, não é? Que está associado. Por que voltas de que lei vem este sentir profundo? Por te saber como sei, me sinto dona do mundo. Por que espada de que rei, meu amor é fogo posto. És tanto de quanto amei, que és tudo de quanto gosto. Por este amor que te tenho, por ser assim como sou, és inferno de onde venho, és o céu para onde vou. Por que voltas de que lei, és tudo de quanto gosto. Me perdi e me encontrei nas voltas que tem teu rosto. Por que voltas de que rei, em meu peito teu desenho. És tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho. E de tão rica que estou, quanto gosto. Me perdi e me encontrei nas voltas que tem teu rosto. Por que voltas de que rei, em meu peito teu desenho. És tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho. E de tão rica que estou, nunca de saber como sei. A escolha dos clássicos foi difícil, ou teve aqui este período de 2 anos de gravar e que permitiu de algum modo ir depurando aquilo que gostaria de incluir neste álbum? Foi difícil, quer dizer, eu acho que teve a ver também com as coisas que foram acontecendo. Houve músicas, fados que foram entrando e houve fados que foram saindo. Uhum. foi tudo mudando. Inclusive, o Saudades do Brasil, por exemplo, entrou no último dia das gravações e saiu outra que eu não me estava a sentir tão bem com ela. Uhum. Quer dizer, foi-se formando, mas eu acho que ficou perfeito, eu posso dizer isso. Acho que cada uma das músicas é especial, cada uma das músicas me leva a um sítio diferente, há uma grande verdade em cada uma. Eu acho que isso é que é muito importante nos artistas, que eles tenham toda e cada música, seja top, quer dizer, seja, não haja só aquela coisa do single, que sejam todas elas importantes. O sal das minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim. Esta paixão que não tem fim, ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvir. Talvez o mais clássico dos conhecidos, talvez a Rua do Capelão, é aquele que, enfim, poderá mais dar uma visibilidade. Para além da Marcha Santo António, aparentemente é o tema onde se sente mais à vontade. A Marcha de Santo António, sim, a Marcha de Santo António é uma viagem às marchas, é uma descrição lindíssima, uma pessoa. É entrar num filme. É uma viagem diferente da Rua do Capelão. Rua do Capelão, para mim, foi uma música que eu cantei durante muito tempo, porque o filme foi feito há 3 anos. Continuo a cantar todos os dias e é uma música que me diz muito. O poema e principalmente a melodia é quase. É assim, puxa assim ao Fado de Coimbra um bocadinho. E é da Amália, quer dizer, é um clássico. Mais clássico do que tudo isso é o Fado Menor, não é? Está pronta para exportar este disco? Estou mais que pronta, cheia de vontade. Cheia de vontade de levar a nossa cultura maravilhosa que nós temos neste país pequenino, junto ao mar, cheio de natureza e cheio de emoção, e de levá-lo ao mundo. Porque eles recebem muito bem esta nossa música, eles emocionam-se muito com a nossa forma de interpretar e de cantar. Ok, eu não resisto a esta provocação. Eu li um título, falava daqui com a Rosete e dizia assim: de Estoranja ao Fado passando pelo supermercado. É capaz de nos, enfim, pelo menos sintonizar as pessoas de que é que estamos a falar. Sim. Do Estoranja ao Fado está explicado, falta a fase do supermercado. Não está muito bem explicado, porque eu não passei pelo supermercado, quer dizer, eu vou ao supermercado todos os dias, por acaso. Não passei artisticamente, não passei pelo supermercado, porque artisticamente passei pelo Estranja. Sim, sim. E foi um extra. Foi um extra, como foi milhões de extras e milhões de anúncios que eu fiz antes de começar a minha vida artística no Fado, porque até que é uma linguagem totalmente diferente, que é uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver, não é? Sim, mas é a visibilidade que teve esse anúncio, não é? Da cadeia de supermercados, e que toda a gente já trauteava, não é? Que faz com que não haja que não se esqueça desse facto também. É, eu acho extraordinária. Eu acho que o anúncio, houve muitas pessoas que gostaram muito e houve muitas pessoas que não gostaram. E eu acho que foi um trabalho extraordinário. Em termos de marketing foi muito feliz. Em termos de marketing foi extraordinário. E digo-lhe, eu tenho uma pós-graduação em marketing e acho que eles são muito bons. Eles pretendem que as pessoas conheçam a marca e todas as pessoas conhecem a marca. E ele quis que fosse uma fadista a cantar para que fosse uma música que fosse cantada de uma forma mais emocional. Tudo aquilo está estudado de uma maneira que eu acho que ele conseguiu e acho a música muito engraçada, todas as crianças adoram, embora tivesse passado muitas vezes para ficar na cabeça. É uma música que é muito engraçada e é muito giro associar também uma música engraçada ou viva a um supermercado, que também não havia, não havia assim tanto, ou ao anúncio do supermercado. Para terminarmos, esta conversa é agradável por culpa sua, diga-me, que expectativa cria para este disco? Que expectativa? Eu só quero poder cantar cada dia é um novo dia e eu só quero fazer o meu melhor e fazer o mais verdadeiro possível em cada dia. E depois o que venha, o que vem é o que vier, quer dizer, é tudo fruto de uma missão, quer dizer, não, para mim eu acredito que nós temos uma missão, todos nós neste mundo temos um dom e devemos simplesmente gozar desse dom e usá-lo e dar ao mundo. E é a partir daí que parte tudo, depois o resto, se há retribuição ou se não há retribuição, não importa, haverá com certeza, desde que haja verdade. Precisamente, com essas palavras sábias de quem está agora a lançar o seu primeiro disco, desejar-lhe as melhores venturas para este álbum em nome de Cuca Roseta e esperar que de facto consiga se engrar e que haja um conjunto de pessoas que reconheça em si aquilo que é uma realidade, que é uma excelente voz, um timbre e acima de tudo uma excelente dicção para cantar o fado. Percebes tudo aquilo que nos quer dizer. Obrigado nós, então, pela disponibilidade. Obrigadíssimo, obrigada. A baloiçar, verde e encarnado, de luz a brilhar. É uma estrela no arco enfeitado, no céu de Lisboa, na marcha a passar. Meu Santo António, se tu vires passar algum rapaz sem par, sozinho pela rua, vai-lhe dizer que eu já tenho um balão, um arco, uma canção e a imagem tua. Faz um milagre, dá-me um lindo par para eu depois casar lá para o São João. E no São Pedro já vou a marchar com ele a segurar no arco e no balão. Vê, meu Santo António, o que vem pelo ar, um balão fugindo, bombas a estourar e um foguete que veloz vai indo até às estrelas para as ofuscar. Meu Santo António, se tu vires passar sem par, sozinho pela rua, vai-lhe dizer que eu já tenho um balão, um arco e uma canção e a imagem tua. Faz um milagre, dá-me um lindo par para eu depois casar lá para o São João. E no São Pedro já vou a marchar com ele a segurar no arco e no balão. Casar lá para o São João.